Paulo Salvador, Oceanemel 143, lembrando Francisco. Oceanemel 143, Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 143. Paulo Salvador, boa tarde, UEV 6720, estou ciente da Alfa, autorização 360 para o Galeão. 360 Galeão, aprovado, decola no zero, curva à direita, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta o pêndulo no zero após conforme rota do plano. Transponder 5466, controle 120, decimal 80, UEB 6720. Autorizado 360 conforme a rota do plano, do pêndulo 10 aerovia, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda Bridge, 5466 o transponder, 1208 é o controle para o Web6720. Web6720, cotejamento correto, chame pronto. Vamos lá, quando pronto, no meia, senhorita, Web6720, grato. 6143, Juliette, portão 05. Juliette 05, 6143. Trouxe a identificação, desça para o nível 110. Na chegada Mari. Ok, 110 na chegada Mari. Informa que perdeu o contato com o centro do Recife. Coube. Vitor Charlie Echo, controle. Chame agora o centro Recife em 1288, alterno 260. Galzero Tuturi, que vai se puxar de estar para o Santo Padreira. Report Galzero Tutu, clear to start up, call me ready to taxi. Leva, puxa de estar, call me for taxi, Galzero Tutu. 3894, livre descida para 3.000 pés, o altímetro 10019. Para 3.000, da 3894. Estápio 3194 567, aguarde previsão de mais 7 minutos. 7. Controle para 3294. Precisa? Pode voar Estápio ou Luna? Já Estápio está livre, 3894. Estápio, obrigado. 3567. 3567, solo. Ok, o atraso seria em função? É, temos duas aeronaves acionando no pátio. Assim que as mesmas iniciarem o táxi e livrar o seu setor retaguarda, o senhor será autorizado. Ok, não haveria possibilidade de nós iniciarmos o nosso pushback e pararmos lá sobre a outra taxiway? Teria, comandante, porém a aeronave já vai iniciar o táxi, ok? Provavelmente não vai dar tempo do senhor puxar até lá e não interferir com o táxi da mesma, ok? Mantenha a posição. Deu de solo? Ok. Prossiga, controle. E para sua informação, o aeródromo de Ilhéus encontra-se fechado para operações de usuários a presente. Devido à chuva leve, o teto 2 mil pés, visibilidade 4 mil metros, ok? Paciente, o trip 5415 vai permanecer na rota e aguardando melhorias. Obrigado. Contato radar na decolagem Subal 370. Subiram 370, Azulca 3 Armeia. Azulca 3 Armeia, recebendo interferência na frequência do contrário. Identificar a natureza da interferência, comandante? Negativo. certeza, tá? Pode tirar de conta. Copiado. Boa noite, 5-6 para o táxi, com 137 a bordo, 3 horas e 14, alterna Natal. Gente, boa noite, 5-6, bate 1 no Índia, ponto de espera, chame torno no 8-6, ajuste 1-0, 1-9, bom voo. Bate 1 no Índia, 8-6, retornador, ajuste gol no 8-6. Azul 4206, controle? Consiga, 4206. Segui agora sobre vetoração radar para evitar tráfego na sua subida. Curvando à direita na proa 080. O limite dessa proa é voar até 80 milhas de Salvador, ok? Caso de falha, eu vou a Aracaju. Ciente, curva à direita na proa 080. Caso de falha, 80 milhas de Salvador, vou a Aracaju. Azul 4206. Airport to Gal 02, clear taxi via Apron 1, India, until holding point 1010. Add to the holding point, call Tower 1 and age small 60, ultimate set 10190. 5415, já com a possível espera em Léo, solicite nível 200. Tower 53. Ok, until taxi approved until the holding point, okay? And the call tower was there, 118-60. Solo. Prossiga. Coordene com a equipe de solo para iniciar o acionamento. Após a passagem do Airbus da Portugal, chame para o táxi. O SAP está livre, chama o táxi, está 3567. Táxi via pátio militar, reporte no ponto de espera hotel, ajustando 019. Desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000 está autorizado X-Ray, reportaremos e estabilizado. 3894. O 4206 poderia curvar mais 5 graus à direita aí? Estou recebendo pro 075. Claro, está curvando mais 5 graus aqui, está pegando 30 a mais para agora. Obrigado. plano pode estar notado. O 75919 é autorizado o cruzamento da 10028. Estou seguindo via Delta e me chama antes da Juliette. Delta e Alfa reportando antes da Juliette. Alfa reportando antes da Juliette e o Fábio 59. Trip 5415, troque seu código transponder para 5510. Transponder agora para 5510, trip 5415. 4206, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. Marcando a primeira chama, Centro Recife, 12685, secundária 12545. Agora vai ser na minha boa. Boa. Controle Salvador, boa noite, com 956, decolou na PUCA. O 1856, contato radar na decolagem, suba ao 390 na saída PUCA. Sobe ao 390, gol 1856. Meia, suba restrito ao nível 330. Restrito 330, gol 1856. Estabilizado, TAN 3894. 3894, completa ele a SX3, chama a torre 118, decimal 6. 1186, obrigado. Olha o 35415, solicita autorização da Prode e o NEP para a órbita, isso mesmo? Quem solicite agora ao Centro Recife, comandante, na frequência 1251, alternando 13325. Agora Centro Recife, 125, decimal 1, 13325, braço, até a próxima. Do Patrick. 3567, 96 a bordo, antena Confins, e autônomo de 4 horas e 30 minutos. Via Índia Alfa, deu ponto espera quando se matou em 186, ajustado no 019, bom voo. Via Alfa, 0 6, 0 6, 0 9, 3567, uma boa noite. Do Charlie 5919, que segue então Airbus via Pátio Índia e Alfa até o ponto Espera, quando então se matou, Rio 1186. 19, segue via Pátio Índia e Alfa até o ponto Espera, 1186. Charlie 5919, confirme o POB e a autonomia? POB 02, agora da autonomia 3030. Confirmando 02. Assim. Copiado. On your frequency, supervisor, tell her to do it. Keyword dead, Portugal 022. Meio ainda recebe interferências na frequência 1208. Agora passou, foi na decolagem ali até 2000 pés, há bastante frequência, um barulho muito forte aí na frequência. Depois que com a voz esquerda aqui já livrou esse barulho. Ok, copiando, grato. Salvador, boa noite, com 601 no centro da Alfa, no Uno. Confirmando? Algum 1601, a gente está com horário para as 21h15, mas estamos com o transporte de obras, vai tentar passar um pouquinho antes de ter autorização para o Galeão. Autorizado, Galeão, 360 nível, via pêndulo 10, após alta do plano, decola pistão no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle e opera 1208, aciona 5506, cotejo de gol 1601. Autorizado 360, Galeão, Pesulu 1-0, decola da 1-0, curva direita da Euleda Brito. 1208, controle transponda 5506 para o gol 601. Correto, quando pronto, só vem para o seu estacionamento no 01. Tomarei, obrigada. Fala, boa noite, eu tenho 3894, livrando. Livrou, tenho 3894, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Mas a Juliette, por exemplo. Alterna 2545. 3567, maintaining aboard the boundary. 3567, radio contact on departure, can maintain 360 on aboard departure. Keep time to follow 360 unrestricted, down 3567. Alfa de Juliette, 3894 Juliette para 08. Juliette 08, obrigado. Go ahead, sir. Any chance on present position direct to Z-PAN? Go one. Zero, All 022 from press position clear to fly, direct ZPAR. And climb retreat to flight level 350. Direct ZPAR and climb flight level 350, airport ground 022. Salvador, Oceanair 6259, boa noite. Formação Bravo para Guarulhos. 6259, a boa, Guarulhos, autorizado 360. Decola 10, direito da El, Leda Bridge, a saída. Intercepta Pazulu no meio após, conforme a rota do plano. O controle opera 120, décima 8, aciona 5504, coteje. Oceanair 6259, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, saída da El, Leda, direto Bridge. Aerovia Uniforme Zulu 16, voz conforme o plano. Controle 120.8, transponder 5504, Oceanair 6259. Mas como transição em pushback, acionamento no 05. Correto, chamará 6259. Informação Bravo. 273 da Gol. Boa noite, a senhora identificação desça para 4 mil pés. O ajuste meio 19. A chegada é bom. 4.019, chegada é bom. Passada 5919, decolada da 10 com curva à esquerda na saída da lotar. Passada 5919, sob contato radar, sobe a 230 no perfil da lotar. 230, passada 5919. Minutos, estou ciente do passo 4, Mike Eco Delta, reporta o término. Control 021, contact Recife Center now 126.85. If enable 125.45. 126.85 and if enable 125.45. Control 022, bye bye, have a nice evening. Bye bye, bom voo. 567 confirmando? Afirmativo, autorização Brasil, tem que estar bravo. Autorizado, Brasília, nível 360, via Pazulu 17, decola 10, direita, saída boa, elefa, controle opera 1208, aciona 5511 no cotejo. Autorizado Brasília, 360, Pazulu 17, decola 10, primeira curva direita, saída boa, elefa, controle 208, transponde 511 no gol 1567. Correto, condução e posicionamento no 02. Direito a reportar. 3567, contact Recife Center now, 128.8, if unable, 126.0. 128.8, if unable, 1260. Salvador Gol 601 no Uno para o curto acionamento. Confirme. É o Gol no 601 para o curto acionamento no Uno. Livre, chame táxi. Reportarei, obrigada. Salvador, AV 6720 para puxa acionamento no 06. Livre, chame táxi. Livre, puxa acionamento, reporta o táxi 6720.